preste atenção. O que eu vou te falar é de coração. Você que está à procura de algo diferente, que te faça alma, coração e mente. Deixe de sonhar, chega de ilusão. Pare pra pensar e tome a decisão. A vida é muito boa para se viver quando se tem paz no coração. Mas quando tudo vai ficando diferente, não dá mais pra correr. Então o que fazer? Então o que fazer? Não dá mais pra correr. Então o que fazer? Não dá mais pra correr. Por isso escute que eu vou te falar, que a sua vida poderá mudar. Como a minha vida um dia mudou e um novo rumo então tomou. Desde que um dia eu resolvi aceitar e com Jesus Cristo lado a lado andar. Tenho muita paz, tenho muito amor. Tudo isso eu ganhei quando a Ele eu entreguei a alma, mente e o coração. E deixei de lado toda ilusão. Tudo que não tinha mais razão e nem me trazia satisfação. Agora a você eu faço um convite, que nesse Deus você acredite. Muitos problemas vêm na certa, mas com Jesus Cristo vai tirar de letra. Nele você ainda pode confiar. Cristo é uma parada, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar.